te amar, me desenho um mega estar pra não sofrer em vão. Foi minha maior missão. E certo de ser um homem feliz, eu te amei como jamais senti por alguém assim. Amor, eu senti. Amor, eu senti. Minha voz do peito se libera.